0070, let's follow that slide. 15 milhas. 70 de pro autorizado. 393. Controle, boa noite, tá 3305, passa 1700 pés agora, mantendo proa de decolagem. 3305, suba e mantenha 330, após cruzar o 060, vou direto Jambo. Para o 330, cruzou 60, direto Jambo, 3305. A gente vai estacionar no passe 6? Afirmativo, ele vai ingressar no passe 3 até deixar a Juliette livre. Eu acho que ele já está finalizando o pushback, ele vai ser o primeiro agora na saída. O número 2 é o azul 5001 e o senhor é o terceiro. Então, após o Oceanair iniciar o táxi, autorizado o seu pushback. Sim, após o Oceanair iniciar o táxi, é autorizado o nosso pushback. O 9250 é o número 4. Center frequency 12685. Good night. Seguindo via batom no índia, espero no 0, todo no 8, direcional 95, ajuste no 0, no 8, adulto 001. O Golo 723 vai dar passagem ao Coisa Aviança, o Embraer 190 da Azul, e após prossegue via Juliette, próximo ao Travel 7, terá uma viatura Fong para guiá-la até o Portão 1. Suba ao 350. Vou e Jambo no presente. No presente, voando Jambo. Jambo e o azul 4488. Então, 3305, copiou o controle de Salvador. Informativo, o senhor está ciente do tráfego, está 3305. Para Maceió, pronto, Potter. 1134 para Maceió, nível 370 autorizado, via Truíte 58. Decolagem da Sistema 0, com primeira curva esquerda, saída curta, transição teste. Controle Salvador 120, Sistema 8, todo no 8, Sistema 95. Aciona 5533. 1134. O 1134 Jambo confirmando a frente da torre 1-8 decimal 95. O senhor agora é o número 2 para o Cuxibé. Tráfego da Rio já iniciou no pátio 3. Após eu tenho o tráfego da Gol 24, então assim que eu for possível realizar o pushback do Gol, do pátio 24, o seu também será autorizado. Rio 5972 para o táxi, 3 e 10 de autonomia, quanto a bordo, Lanterna Guarulhos. O 5001 não tem condições de alinhar e decolar de imediato, assim que autorizado? Tente alinhar e mantenha no 0, azul 5001. O 5972. Controle 120, decimal 8. 1208, 6310. 868, completo o elétrico, chame torre 1895. 1895, gol 868. Controle Salvador, acionário 6310, saída PUCA. 6310, contato radar, subal 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, 6310. 08. Guardando, gol 868. O Xené 6212, Rui Duna, descendo para 2000 pés, 2018, livre elétrico. Duna 2018, livre elétrico, na retaguarda, podendo ser pedido só o trânsito do pushback, pode estar fazendo o mesmo, e o Xené para o táxi, para nós dois estudaram. Trabalhar para o táxi, chamando a coordenação para a gente. Plano 134, autorizado o pushback, pelo menos, chamando para o táxi. Questionário 6310, voando para o de Aracaju. 6310, com a coordenação correta. Obrigado. Do 4488, chame Recife em 12685, alterno 2545, volante. 2685, 2545. Correto, boa noite. Boa noite. Boa noite, 68, cheque o trem. Machado travado, boa noite, 68. Vento 1,40 graus, meia dúzia de nós, livre pouso, pista 1-0, boa noite, 68. Livre pouso, pista 1-0, boa noite, 68. Azul 5001, decolado aos 4-0, chame controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, 5-0-0-1, grato. Controle, muito boa noite, azul 5001. Confirma o azul 5001. Boa noite, 5001. Subal 360, saída da El. Após 2000 pés, vou direto Leda. Após 2000 pés, direto Leda, as Leda da El, 360 é o nível, azul 5001. Sinal pistola 0, a Lima tem uma 0. 0.090, pouso 1.8, decimal 95, ajuste 1.0, 1.8. DP 5393, chame Recife, 2685, alterno 2545. 9250, tem condições de alinhar e decolar assim que autorizado? Ah, pode ser. Sente, alinho, mantenho no zero, o gol 9250. Salvador, boa noite, Rio 5972, Natal. Rio 5972, Tubal 340, saída da El. Após 2 mil pés, pode valida. Sim, após 2 mil ledas, ascensão para o 340. Controle, boa noite, Passaredo 2224. Passaredo 2224, boa noite. Identifique, chegada Mari, desça ao 050 na proa de TAP. 050 na proa de TAP. Chegada Mari, 2224. Tá, beleza, Senada 212, desloca a 510. Na 6212, chame Torre 1895, boa noite. 1895, boa noite. Puxa, na 6310, chame Recife, frequência 12685, alterno 2545. 2645, 2345, 3312. Voo 9250, livre decolagem que soma 0, Ventura 40 graus, meia dúzia de nós. Dois, cheque o trem. Foi pra você. Sente livre posição no zero, vento 150 graus, meia dúzia de nós. 150 com zero, meia autorizado na 10. Aí é, 212. Gol 9250, decolado aos 45, chame controle 120, decimal 8. 208, gol, boa noite. Boa noite. Boa noite, Salvador, é o 9250 cruzando 2000. Boa noite, 9250. Está trazendo a decolagem, suba 410, saída Puca. Puca, subindo 410, gol 9250. Delta Lima Charlie, boa noite, identifique, chegada Bonf, pista para 4 mil pés com 1018 no ajuste. Azul 5001 cruzando 60, chame Recife em 1251, na Alterna 13395. 251, na Alterna 13395, Recife, Azul 5001. Né, 6212, solo aos 47, libere primeira direita, chame solo em 12, viu, no decimal 9? Chanel 624 para Aracaju, autorizado nível 230, decolagem de Sol 90, com primeira curva à esquerda, saída Pontajamo, Atajamo, direto Caju. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. Aciona 5525, Chanel 624. Centro Recife agora e Ford Denis no mesmo, frequência 12685, senhor, boa noite. 2005, boa noite, obrigado. Fique agora em 1251, na Alterna 13395. Correto, então para a sua 95, boa noite. São Luzé. Autorizado de funcionamento de unidade. 2224, desça para 2000 pés, 18 está livre, LSX8. 2018, autorizado o LSX8, para saber do 2224. Poderia mais virar para o CR da PV? Pode voar, dona. Autorizado, dona. Delta Lima Charlie, intenção de pouso na 10 ou 97? Na 3600, identifique chegada a Mari, desça ao 050. Mari 050, Bolsonaro 9810, decolador 53, chame controle 120, decimal 8. Tá, vai chamar 208, obrigado. Controle de Salvador, Rio, 9810, cruza 2510, para o 340, saída da El. Rio, 9810, suba ao 340, saída da El. Pode voar a Leda na presente. Na presente, vai voar a Leda, Rio 9810. Gol 1098, identifique chegada a Mari, desça ao 060. Estabilizado final, passaria 2224. 2224, chame torre em 1098. torre ONU 1895, passaria 2284. Até logo mais, obrigado. Botão 3600, reduz para 229. 2209, 3600. Papá, papá, Delta Lima Charlie, voe na Pro de Duna. A Pro de Duna, Delta Lima Charlie. Zero, embaixo do lado. Passaria 2224, livre posição no 0, vento 120 graus, 79, QNH no 0, no 8. Livre posição no 0, no 0, no 8, ajuste, passaria 2224. Nona 34, após passagem do ATR da Passaredo, ali mantenha no zero. O Delta ali mantém a velocidade de cara? Tem como manter até Duna ou incrementar um pouquinho? Para sequência. Muito boa noite, 4107. Identifique chegada a mar e desça ao 070. Delta Lima Charlie, desça para 2.000 pés, 1.018 permanece. 2.018, Delta Lima Charlie. .3600, vetor para sequenciamento, esquerda por A30, limite ao lote. Esquerda por A30, limite localizador, tá? 3600, desça para 3.000 pés, 1.018. 3.000, como ele disse, 1.018. Como 098, vou ITAP, descendo para 4.000 pés, com 1.018. Rio 9810, chame Recife em 1251, na alterna 13395. 251-12395, Rio 98110. Secundária 13395. Ah, tá, 13395 a secundária, obrigado. Passarete 2224, solo ao 01, libere primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. Direita, 1-2-1-9-2-2-2-4. 050. Bravo 43. Para Delta Lima Charlie, para o localizador esquerda 170, livre LS X-Ray. 170 à esquerda, liso o localizador, Delta Lima Charlie. 3600 para o localizador, direita 050, desce para 2000, livre LS. 150 pela direita, 2000, para livre LS, decolado ao 03, chame controle 1208. 208, bom. Controle bom, voo 134 passando 1500 na Pucajú. Solicita proa de Aracajú. 1134, boa noite. Subou 370, vai fazer a saída Puca. Ok, mantenha Puca, solicita manter a proa 195 por 20. Desvio está seu critério após o Ajamo. Ok, após o Ajamo, gol no 34. Gol no 098, desce para 2000 pés. 2000 pés, no 098. Azul 4107, desce para 3000 pés, 1018. 3018, 4107. No localizador, o Delta Lima Charlie. Delta Lima Charlie, completo o LF, chame torre 1 no 895. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, é o papapá Delta Lima Charlie do ILF. Papapá, Delta Lima Charlie, cheque print pouso. É chato, checado. Gente, trato gostado, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 129, tem H no 0, no 8, Delta Lima Charlie. Livre pouso, Delta Lima Charlie, não no zero. Minha 224, parte via... A00 vai passar a duna, chame torre em 1 no 895. Boa noite, 3600. O 4107, emitir redução para 2009. Exército na linha do dia, 4107. Se chama o gol 1134. 1134, possível. Mas esse é o ônibus na flor de chama novamente, quando possível, flor de Aracaju ou Maceió. Vou coordenar com você, para fora da minha direita. O gol no 098, vai reduzir agora para 180. Boa noite, Torre Salvador, no TAN 3600, tá estabilizado a IMS, com pista viva. TAN 3600, continua aproximação número 2 para Polo, Quina Galva 08. 00. Papá Delta Lima Charlie, solo ao 08, confirme parte do estacionamento. Papá Delta Lima Charlie, libere a direita e chame o solo em 121, decimal 9. TAN 3600, cheque o trem. Acho travado. Tem 5.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, prossegue pro pátio 4 ou pro pátio 5? Estamos numa transporte de homem. Qual seria o mais indicado para dar acesso ao terminal? Então eu vou direcionar o senhor pro pátio 3, mas o senhor vai pernoitar em Salvador? Negativo, é só o tempo de retirada do homem ou já volta pro ponto dele? Sim, já tá ali uma charla. Vai prosseguir então, e aquilo, a parte aí à frente. E vai pro pátio 3, pro terminal de carga. Vai ficar atento à sinalização. Imagina, a nossa frente e o pátio 3, a versão de carga que está se demorando. Ponto espera no 0, torre 1-8, decimal 95, ajuste no 0-9. Uma boa noite. Voo no 098, uma milha para externa, está visual para pista? Afirmativo, visual para pista. 1-0-9-8. Chame torre 1-8-9-5, boa noite. 19-8-95, boa noite. Azul 4107, desce para 2000, livre LF. Oi, Gol 1098, passando 5 da trem, vai checado e azul. Gol 1098, fechou a aglutinação, aguarda o Passarete 2228, vitória da conquista, nível 180 autorizado, decolada pistão na zero com a primeira curva à direita. Saída arbor, elefta, após direto opilor, direto conquista. Controle Salvador 1208, torre 1-8-1-9-5, aciona 542. Passarete 2228. Altaria 2228, opa, é, chame para o feedback para ver. Boa noite, 3600. Boa noite. Alfa Juliette, 24. Calizador 4107, é com o 107, completo VLS, chame torre 19895. 18-9-4-1-0-7. Salvador, azul 4107. Azul 4107, continuando a aguardando pista livre, que negar no 08. Aguardando pista livre, azul 4107. Runa 098, solo 13, libere primeira direita e chame solo em 121, decimal 9. Liberando pela vida, 219. Azul 4107, segue o trem. Rebaixar, travado, 4107. Quente, o vento 070 graus, 109, livre pouso, pressão 10, azul 4107. Livre pouso 10, 4107. 1868, Paranaque Azul, São Paulo. 1868 para Aracaju, autorizado nível 230, decolagem da pista 10, com primeira curva esquerda, saída curta, Jamo, após Jamo, direto Caju. Controle Salvador 120.8, todo no 8.9. Aciona 5547. Vou no 868. Correto, o próximo estacionamento, bom 2-3-8. Ô, Salvador, bom 1 0 0 1 0 0 táxi de Alfa, Juliette, gate 02. Alfa, Juliette, portão 2, 0-9-8. Azul 4107, seu solo 16, libere primeira direita de Lisano, por gentileza, e chame solo 121, decimal 9. Direita, solo 19, 4107. Estabilizou, tá 3152. Então, 3152, chame a torre na 8895. Ok, chamando a torre 118. 118, confirme? 19895. 18895, obrigado, boa noite. Boa. Torre Salvador, uma boa noite. É o TAN 3152, estabilizado ILS. Rebaixar, travado. TAN 3152, boa noite. Continua a aproximação, aguardando pista livre. PNH no 08. Agora Leandro, 03152. Né, 6224, decolado 18, chame controle 1208. 2018, 6224. Tá 3152, pouso 10, vento 0, 80, 0 graus, 10. Gente, livre de pouso, pista 10, UTA 3158. Puca. 7230 na Puca, chame 6224. É 3152, solo aos 20, libere primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. Direita 219, 3. Patango Oscar Zulu Alfa, autorizado chegada a Mari, chame quando no ideal de descida, altímetro em Salvador 1908, o Oscar Zulu Alfa. Mara 6258, boa noite, autorizado chegada a Mara e desça para o nível 100, altímetro 908. Autorizado. Linha 224, chame Recife no 2685, alterna no 2545. Recife agora no 25, com o 2545, linha 224, boa. Boa. 24, autorizado. Zero, boa noite. Confirme a proa. Tudo 70, mantém o nível 90, escuta do controle. Alfareto 2228, tá aqui de Apache 1 no Índia, ponto de 010, ponto 1 no 8, decimal 95, ajuste 10 no 8, uma boa noite. Uma 868, 45 de solo para guardar a passagem da TR da 30 retaguarda, faz um instante do chinês, estamos para o parque, 1888. Obrigado, Xenemia, 1970, Campina Grande, pronto, copy? Pronto, 1970 para Campina Grande, autorizado nível 370, já tem voo no zero, até Nilma, copa direto, decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, saída pouca, transição de par. Controle Salvador, 120, decimal 8, pone 118, decimal 9, aciona 55, 51, gol no 1970.